Essa história de que só quer ser minha amiga já deu. Eu cheguei a jurar por Deus, mas não deu. É que tem algo que é muito mais forte. Sei que eu preciso parar pra negociar com amor. Por tanto tempo carreguei sua foto desbotada, hoje papel em branco chorava pelos cantos. Imaginei que um dia você sentiria saudade de mim. E não é que na madrugada a campainha toque e você me acordou. Sorry não, viu? Papel em branco chorava pelos cantos. Imaginei que um dia que você sentiria saudade de mim. E não é que na madrugada a campainha toque e você me acordou.